Hello, Metalhead. Nice to meet you, friend. I will announce you aqui, pessoal. Ao vivo aqui, diretamente do Canadá. Essa guitarra. Essa guitarra aí tá vindo diretamente do Canadá agora aí, velho. É o Metalhead. Metalhead, welcome to Paraguaçu. River, Paraguaçu River. Welcome to Paraguaçu River, Bahia, Brasil. É isso aí. Você está ao vivo. You are live close to the Paraguaçu River, na Casa Amarela, aqui em Cachoeira. Público aqui de alta classe, Leirinho, grande Leiro, Leiro da Viola. Aí, e nosso querido aqui, Ira, na câmera. Momento histórico aqui, primeira dia intercontinental, na Casa Amarela, na beira do Rio Paraguaçu. Um brinde à música Planeta Terra, véio. Dia intercontinental. I'm isso aí. Boa. Diretamente do Canadá, Metalhead fazendo essa jam aqui com a gente na beira do Paraguaçu. Daquele jeito. Casa Amarela 2025. É isso aí. Vou pegar o link aqui pra